Pushback, acionamento 2, Genero 6259, no gate 4. Genero 6259, autorizado pushback, acionamento, recorte pronto para o táxi. Autorizado pushback, acionamento, Genero 6259. Para o táxi, eu acelero 6259, com Cuna 36 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Galeão. Pois Cené 6259, táxi autorizado, parte 1, balcão de espera pista 10. Frequência do controle, frequência da torre 118, decimal 95. Autorizado via parte alfa, 10295, Cené 6259. O Cené 6259, ajuste 10198, 19, corrijo. 10019, Cené 6259. TAM 3117, 3197, táxi autorizado, 41, ponto de espera, pista 10, frequência da torre 118, decimal 95. Ajuste 1019, táxi via Índia. Oceaner 6259, só está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, Oceaner 6259. Boa noite, Santa 31, 7, ponto de espera, Cruzeiro Pro. Boa noite, Santa 31, 7, Santa 31, 7, ponto de espera, Cruzeiro Pro. Santa 31, 7, ponto de espera, Cruzeiro Pro. Barra 119-35, janeiro 62, 59, senhor. Grato, uma boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, boa noite, tá? 3197. Boa noite, voo no 705, gente da Uniforme, 360 Galeão. Gente, aguarde cópia. Air Portugal 022, are you ready to copy? Hey, fine, Air Portugal 022. Air Portugal 022, clear to Lisbon, fly level 370 via Upper Zulu 10. After Natal, Upper November 873, until India Bravo Alpha, Golf Alpha, after that, as your flight plan, take off runway 10, left turn after departure, Puka departure, depart transition, Salvador approach control 119.35, squawk 5476. Zala 02, clear to Lisbon, flight level 370, Upper Zulu 10 Natal, Upper November 73, Ibago. Ibaga, flight plan route, runway 10, left turn Puka, Puka departure, depart transition, departure 119.350, and squawk 5476. Over. Air Portugal 022, read back correct, report. Ready to start up. Boa, claro, Carlos. Zero tudo, obrigado. Salvador, Golo 099, pronto para puxa acionamento. Gol 1099. Autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Agora eu falo com 1099. Gol 1705, pronto para cópia. Gol 1705, desconsidere. Oi, boa noite, boa noite, minha amiga, no ILS, passando trabalho. Outro AD7, Gracias. 099, 183 a bordo, 3 horas e 20, Guarulhos para o táxi. Gol 1099. Confirme, PLB. 183, 3 horas e 20, Guarulhos para o táxi. Gol 1099, táxi autorizado. Ponto de espera, pista 10, via Pátio 1, Juliette. Corrijo, Índia. Chame 2118, decimal 95. Ajuste de altímetro 1019. Índia, ponto certo 10, 102,95, 1099. Salvador, boa noite. Boa noite, meia-meia. Gol 1866, fala Salvador. Boa noite, senhor. 1866. Ana, sua escuta, parece o senhor de táxi. Gol 1866, táxi autorizado. Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reportará para a Juliette. Salvador, boa noite, 1099, ponto 0 da 10. Já decolagem da 10, boa 1099. Gol 1866, táxi autorizado, Juliette, portão 4. Juliette, até o 04, obrigado. E boa noite, 1866. O tráfego Salvador, voo 01705 para cópia. Gol 1705, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, nível de voo 360. Via Upper November 857, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda e Irume. Frequência do controle 119.35, transponder 5546. Autorizado 360, Galeão, conforme a rota do plano, Upper November 857, decolando da 10, curva à direita, da El, Leda e Irume. 1935 5546 no transponder 1705. Gol 1705, aconselhamento correto, reporte para o pushback acionamento. Demorar para o pushback acionamento no 1705. Boa noite, gol 1099. Salvador, 105-02, Santa Cruz, back estacionamento. Show 1705, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamada para o táxi. Autorizado pouso, Passaré 2583. Controle Salvador, muito boa noite, chegou 1168, desce 150, então ação Vitor. Controle Salvador, boa noite, chegou 1168. Salvador, gol 1168. Gol 1168, estampa Salvador na frequência 1935. 935, obrigado. 2 a bordo, 3, fazer o caminho, tem que ficar. Gol 1705, táxi autorizado. Até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Audiotímetro 1019. Chame Toy 118, decimal 95. Autorizado o táxi de Via Índia até o ponto de espera da 10 com a torre de 995 no 705, com 1019. Eco Alfa, vai manter pressão na Delta, passando 253. Torre Salvador, boa noite, você está pronto para o ponto para dar 1-0. Livre, alinhar e decolar da 1-0, bom, 1-0. Salvador, já que 1-4, está brincando no localizer. Bacana para trabalhar de transição. Sendo decolagem no zero, voo no 7-0. Choque 1-4, aproximação final, trem baixado e travado. Choque 1-4, agora que saiu. Choque 1-4, livre pouso. Ingresso 90 para parte de autoridade, postura 253. Eu só que você vai no lado, você tem que colocar o despacho do hotel que é o caso de cá. Tá Portugal 022. Approved. Pushback and startup. Report ready to taxi. Just approved. I call you ready for taxi. Portugal Air 022. Repouso, pista 90, com ajuste 909, gol 1168. Autorização do Posto Aéreo 253, o solo Salvador? Posto Aéreo 253, negativo, está aguardando o código transponder do centro Recife. Já foi coordenado. Poderia adiantar a saída? Posto Aéreo 253, previsto o Arbor Elefa. Área 2583, na escuta? Já, na escuta, 2583. Salvador, muito boa noite, gol 1168. Gol 1168, táxi autorizado, Alfa Juliette, pátio 1, para a posição 07. Alfa Juliette, pátio 1, posição 7, gol 1168. Pode tirar o 0-2-2, táxi. Air Portugal 022, text approved, via April 1, India, to Only Point Runway 10, QNH 1020, so, tower frequency 118.995. Confirm the tower frequency for Portugal 022. Portugal 022, tower frequency 118.95. Okay, 118.95, clear to taxi to the holding point runway 10 via the apron 1, and then India, Portugal 022. Boa noite, é Portugal, é 022, on holding point on runway 10, ready. You maintain, é Portugal, 022. Portanto, 3858, aproximadamente 3 milhas e meia, baixo para baixo. Houston, wait runway 10, Pascal 022.